Rorschmann und ich weiß noch, das erste Mal Kondome kaufen, boah, war ich aufgeregt. Mit knallrotem Kopf stand ich hinterm Tresen. Die Apothekerin muss sich totgelacht haben, aber ich habe einen bekommen. Und damals gucke ich in die Gebrauchsanweisung und dann steht da, diese Kondome sind elektronisch geprüft. Es lief Star Wars. Ich habe wirklich gedacht, elektronisch geprüft heißt, die Roboter ziehen sich das Ding selber über die Flöte. Gut, heute weiß ich, man muss nicht aufgeregt sein, um sich Kondome zu kaufen. Und dass man sich schützt, ist sowieso klar. Aber diese Vorstellung mit den Robotern finde ich toll, oder? So, R2D2, du musst das Reservoir zusammenpressen, wenn du ihn überziehst. Mach's mit, gib AIDS keine Chance. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.gibaidskeinechance.de. Tide 96.0. Immer anders. Fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal. O cabra que não tem eira nem beira, lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, macaxeira pra cá. E em tudo que é farinhada, macaxeira tá. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Ui, ui, você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Da família das eufobiáceas, eufobiáceas. De nome Maniote Utilíssima, que um tio meu apelidou de macaxeira. Foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha tá no sangue do nordestino. Eu já sei desde menino que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina. Se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar. Pra fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal. O cabra que não tem eira nem pera, lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, macaxeira pra cá. E em tudo que é farinhada, macaxeira tá. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. É isso aí, você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. hoje num tremendo inverno aqui em Hamburgo e o mundo inteiro nos escutando. Para vocês aí em Niterói que estão morrendo de calor, um pouquinho de vento frio aqui de Hamburgo, mas com muito carinho. Rádio Mama Terra é aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Alô, alô, Rede Mama Terra. Meu querido Rasadalto em Berlim, Joca Neto em Estocolmo, vamos entrar no ar. Yazind bei Radio Mama Terra, einzendo in Deutsch und Portugiesische Sprache. Heute ein kalte Tage, ich bin allein hier und dann die deutsche Moderatorin Ortrungutige konnte nicht kommen, aber nächste Woche sie ist da. Und wir machen weiter mit viel Musik für Brasilien, Deutschland und die Welt. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilhas. Nessas tortuosas trilhas a viola me redime, creia ilustre cavalheiro, contra fel, moléstia, crime, use Dorival Caymmi, vá de Jackson do pandeiro. Vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios, moças feito passarinho, a voando de edifícios, fume Ari, cheire Vinícius, beba Nelson Cavaquinho. Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, Pixinguinha é inconteste, Tome Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto. Viver Asmo bem Roberto, Gil e Hermeto, palmas para todos os instrumentistas, salve Edu, Bitucanara, Gal, Betânia, Rita, Clara, Evoé, jovens à vista. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. É isso aí, Chico Buarque. Para todos, na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Sie haben gehört, Chico Buarque, mit der Musik para todos. Chico Buarque, und sehr bekannte Musik aus Brasilien. Wir sind heute in eine Sondersendung mit viel Musik und wir haben vorher gehört auch Djavan und noch ein bisschen Djavan für alle unsere Zuhörer. Farinha feita de uma planta da família das Euphorbiáceas, Euphorbiáceas, de nome Maniote, utilíssima, pium,

Unda marvien zonda zendo, mit besonders Musik. Havia gerade gehört, Djava, und marvia, jetzt, Chico Buarque. Falsos como eu, serão bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. Mesmo porque as notas eram surdas quando um Deus sonso e ladrão. Das tripas a primeira lira que animou todos os sons. E daí nasceram as baladas e os arrobos de bandidos como eu cantando assim. Você nasceu pra mim. Você nasceu pra mim. Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido, minha musa vai cair em tentação. Mesmo porque estou falando grego com sua imaginação. Mesmo que você fuja de mim por labirinto e alçapões, saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. E eis que menos sábios do que antes, os seus lábios ofegantes hão de se entregar assim. Falsos como o nosso, são bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo sendo errados, os amantes, seus amores serão bons. Choro Bandido, de Chico Buarque, na Rádio Mama Terra, direto aqui de Hamburgo para a Alemanha e todo mundo. Um grande abraço para a nossa rapaziada de Barcelona, grande amigo Flávio, grande amiga Glaucenira, pessoal que também agita o Conselho de Cidadãos na sua região, ou a Organização dos Brasileiros, são tantas organizações, e o importante é que tenham bastante, que tenham muitas, com a diversidade que nós somos aqui no Brasil. Estamos sempre ligados nessa tentativa, nesta luta do brasileiro em todo o mundo para se organizar e trabalhar junto para conquistar uma cidadania efetiva e plena. É uma luta que não é só de nós aqui fora do mundo. É uma luta de tudo quanto é brasileiro. Via Zine Bairrade Mamaterra, Zex 96.0, e Enzonda Zendo, One de Deutsche Moderatorin, e de Kommt nächste Woche. War so kalt, dass ich konnte heute nicht kommen wegen der Erkältung. Und gehen wir jetzt mit Musik von Gabriel, o pensador Cachimbo da Paz. Ja, haben wir ein kleines Problem hier mit der Musik, aber Cachimbo da Paz werde nicht spielen, machen wir weiter Miti, unsere Freunde Chico Buarque. O retrato do artista quando moço não é promissora candida à pintura. É a figura do larápio rastaquera numa foto que não era para capa. Uma pose para a câmera tão dura, cujo foco toda lírica solapa. Calabouço do talento, a claraboia se tampara, e o poeta que ele sempre se soubera claramente não mirava algum futuro. Via o tira da sinistra que rosnara, fotógrafo frontal batendo a chapa. É uma foto que não era para capa, era mera contracara, face obscura. Retrato da paura quando o cara se prepara para dar a cara tapa. É uma foto que não era para capa, era mera contra cara, face obscura. O retrato da paura quando isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de ouvir Chico Buarque. Estamos aí mais uma vez na Rádio Mama Terra. E para vocês todos que estão se organizando pelo mundo, escute um pouco de música do nosso Gabriel Pensador. Exatamente. Gabriel Pensador não está querendo entrar hoje no nosso programa, mas seguimos com mais músicas especiais que trouxemos para vocês do nosso querido Chico Buarque. Estamos aí aguardando a entrada da música. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado. Pelo amor de Deus, ao nosso Senhor, pergunte se Ele produziu nas trevas o esplendor, se tudo foi criado, macho, a fêmea, o bicho, a flor, criado para adorar o Criador. Inventou a criatura, por favor, se lançado em movimento terra e céu, estrelas percorrendo o firmamento em carrossel, para circular em torno ao Criador. Vales onde jorra o leite, o mel, e esses vales são de Deus. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado pelo amor de Deus. isso aí, Carlinhos Brown com a namorada. Hoje a Mama Terra para esquentar esse inverno aqui de Hamburgo com muita, muita música. A nossa locutora alemã, a Ortrugutke, minha companheira, hoje infelizmente não pode estar aqui. Mas na semana que vem ela estará de novo no pedaço, porque, e sozinha, porque na semana que vem eu vou estar no hospital iniciando o meu tratamento de quimioterapia para tirar um tumorzinho que está atrapalhando a minha vida. Mas estamos sempre ligados com vocês. Muita música, muita alegria. Via Zinde bei Radio Mama Terra, Sex non sich nu. Heute ein Sonderzinho do mit viel Musik. Via haben gehört, grande Carlinhos Brau, me dê Musik, a namorada. Tolle Musik, diese Woche. Leider Ortrunkutke konnte nicht kommen, wegen dieser Kälte und dann hat eine Kälte bekommen. Aber nächste Woche sie ist da. Ich leider nicht, weil nächste Woche ich fange an, eine kleine Chemotherapie wegen einem kleinen Tumor, die muss entfernt sein. Aber es geht alles weiter. Wir machen viel Musik in dieser Sendung. Und Suerinen, die Leute, die lieben Olodum, der Presidente von Olodum ao Salvador, João Jorge de Vá em Parma, ao Chon Rie em Hamburgo. E se é candidato de Zeyarre, foi senador aos Bahia, das e Chon em Langewege, von ein Straßarbeiter, von Sozialarbeiter, von João Jorge, bis jetzt, em 2100. Und er kommt zusammen mit der Grünen Partei von Brasilia. Das ist schon eine interessante Geschichte. Gehen wir ein bisschen nach Bahia. www.sombrasil.com. É isso aí, direto da Bahia. Direto da Bahia, na Rádio Mama Terra, Zex Nones Sisnu, Enizendo, em Deutsch und Português, Sisprache. Wir haben gerade gehört, direct von Bahia. Carlinhos Brau, Mede Musik, sou faraó, ich bin faraó. Wunderbar, diese Verbindung zwischen Salvador und Bahia. Wir sind bei Rádio Mama Terra em Enizonda, Zendo, mit viele Musik. Jetzt ich rede ein bisschen Portugiesisch mit meinen Freunden de Horen Huns, da in Brasília, unter www.tignet.de. Das ist ein verbreitetes Sendung von den Stadt Hamburg für die ganze Welt. Ok, minha gente, estamos na Rádio Mama Terra 96.0, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro especial de Niterói. Fizemos uma música agora do Carlinhos Brau, Sou Faraó, para lembrar o João Jorge, que está candidato a senador pelo Partido Verde lá em Salvador. E nós aqui da Rádio Mama Terra, que acompanhamos o nosso querido João Jorge desde criança, estamos apoiando esse trabalho dele, porque está na hora das verdadeiras pessoas ligadas às bases que vêm do movimento social se candidatarem, entrarem nas instituições brasileiras de todos os partidos, entrem, participem, porque estão dando mole demais. Fizeram uma conquista incrível e só ficou sacripanta lá, tomando conta e falando em nome da gente e fazendo trapalhada. Está na hora das pessoas realmente ligadas às populações, ligadas aos movimentos sociais, aos movimentos dos índios, movimento das mulheres, assumirem o poder institucional no Brasil. Vamos lá, minha gente. A gente espera por vocês. Estamos ligados. Thank you. Mariazinha, do nosso querido Carlinhos Brau, da Timbalada, gente fina, na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo. Falando de Bahia, aproveitamos para mandar nossa solidariedade à mãe Estela do Ilepa Fonjá, que foi atacado e teve várias das suas estátuas e símbolos dos afoxés destruídas. É uma mistura de fundamentalistas com traficantes de droga. É um ataque geral. Nossa população não está tendo mais o direito de ir e vir no Brasil, e as liberdades religiosas estão ameaçadas por diversas seitas fundamentalistas que inclusive estão assentadas em vários pontos do governo brasileiro. Isso é lamentável. Minha grande solidariedade a todas as religiões, a todos os grupos, até aos agnósticos, a todos os agnósticos, todos têm direito à liberdade de expressão, nada de perseguição. Está na hora do Brasil acordar para esse assunto. Aproveito também para falar da carta que recebi através do Rosa Adalto e do nosso querido Marcos Terena, líder indígena já de longa tradição, que esteve comigo na Serra da Barriga ainda em 1985, em que ele escreve uma carta lembrando que 120 chavantes estiveram na porta do palácio e o palácio estava fechado para recebê-los. É uma tristeza. Ele lembra também do momento que, ainda durante a campanha presidencial na Espanha, junto com Lula, o Lula chorou do lado dele pelo fato de que na época não tinha acesso nem à TV Globo, e ele falou para o Lula: olha, Lula, um dia você ainda vai ser o nosso chefe. Nessa carta ele falava: e o Brasil vai mudar. Mas parece que as coisas não mudaram ainda o necessário para dar uma autonomia aos indígenas. Por isso que eles estão pedindo o fim do decreto que tirou os funcionários de dentro das aldeias indígenas. Tirou os funcionários, tirou os apoios do Estado. Isso está sendo um problema muito grave. Os índios brasileiros, os indígenas brasileiros, não estão querendo só receber bolsa alimentação. Eles querem autonomia, eles querem direitos iguais, eles querem apoio financeiro para desenvolver suas terras. E é isso a grande reivindicação da população indígena. Por isso é que o nosso querido Marcos Terena está convocando todos os povos indígenas do Brasil a se engajarem nesse processo eleitoral. E ele mesmo diz: seja qual for o governo que seja eleito, seja o Serra, seja a Dilma ou a Marina, que o indígena está muito mais interessado em ter sua autonomia, em ter finalmente uma mudança de tratamento e receber um tipo de tratamento novo das autoridades brasileiras. Ele lembra também que o Lula falou com ele: olha, os índios são muito confusos. Ele disse o seguinte: não, meu querido, os índios não são muito confusos. A confusão foi estabelecida pelos portugueses desde que eles botaram pé no Brasil. E até hoje, os brancos é que fazem uma grande confusão no meio dos índios do Brasil. Por isso, nós aqui da Rádio Mamaterra estamos tremendamente solidários com as comunidades indígenas do Brasil e com a luta pela sua autonomia. Via Zinde Bai Rádio Mamaterra, Zexo Nói Sisnu, Ainzendo in Deutschland, Português Sprache, Reutem unsere Moderatorin, Isnist Ria, aber wir machen viele Musik und wir haben gerade Musik aus Salvador Bahia gespielt und auch gesprochen über unsere Solidarität auf der Candomblé, auf den Gruppe, auf der Organisation von Mãe Stella, ao Salvador, Bahia. Vai dizer diese Tradition von Salvador, diese Tradition von Brasília, diz hergebracht aus Afrika, das ist die Candomblé, die Religion von Orixás, ist bedroht, vor zwei Wochen, de Raben, Sextor Tentaio, von den Tempel, von Mãe Estela, em Salvador, Bahia. Filha von unsere Sorore, de Varenções de Salvador, Wissen das ist ein Denkmal, von den Geschichte, von den Africana, em Brasília. Und deswegen unsere Solidarität. Haben wir auch unsere Solidarität für die Indianer em Brasília. Direden, das Ibrauch Autonomie, das Ibrauch nicht nur Essen oder beziehungsweise nicht nur Hilfe für kleine Essen, sie brauchen Unterstützung, ökonomische Unterstützung für ihre Autonomie und Selbstbestimmung. Und das ist ein Wort, die wir immer sagen von Mama Terra. Wir glauben die Selbstbestimmung von den Indianern in Brasilia. Und wir sind dabei. Dia 16 de maio, viajei. Espaçonave atropelado, procurei o meu amor aperreado. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação mudar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação mudar. Bela, linda criatura, bonita. Nem menina, nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve. Nem menina, nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação mudar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação mudar. E pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol, desse sol. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação mudar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação mudar. Isso aí, você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Coisa linda, coisa muito especial. Aproveito para mandar um grande abraço para Helena Bocaiúva, que me manda um beijo via e-mail agora, neste momento, direto de Salvador, na Bahia. Da Bahia, ela diz para mim que vai bater todas as corimbas para que eu me recupere o mais rapidamente possível e que segure a barra desse tratamento de radioterapia que começa na semana que vem. Estamos aí, eu acredito na energia de todo mundo, estamos sempre prontos para conectar o mundo inteiro. Fala, rapaziada, lá de Estocolmo, para você, Joca Neto, direto que está aí em Estocolmo. Mais um pouco de Geraldo Azevedo e Elba Ramalho. Vamos lá, minha gente. tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce. Você se lembrar, escreva a carta pra mim, bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim, ai que saudade sem fim. Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, e eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Faz tempo que eu não lhe vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade de você. Ai que saudade de você. Ai que saudade de você. Zé Ramalho, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, numa gravação especial mandada especialmente pelo nosso correspondente do mercado de peixe aqui de Hamburgo, Klaus Bunke, que é casado com a Elisabeth Bunke, que vem lá do Colubandê de Niterói. Gente finíssima, é a nossa rede Mama Terra. Aproveito para mandar um grande abraço para todos que vão participar do encontro da rede de brasileiros na Europa no próximo dia 24, lá em Frankfurt. Não se esqueçam, também tem a reunião no próximo sábado, lá em Dortmund, dos brasileiros daquela região que estão também criando um conselho de cidadãos. É uma maravilha esta criatividade da nossa população brasileira. Coisa incrível, estamos realmente ganhando um pouco mais de cidadania. E começo a me despedir de vocês, um grande abraço. Hoje foi muita música, vou voltar para a geladeira, até chegar em casa tem de caminhar no meio do gelo, mas está tudo bem. Vou agora partir para o alemão. Wir sind bei Radio Mama Terra, Sex 96 no Yazindi Anisendung von Tide, der Burger Kanal von Hamburg. Und wir haben heute eine Sondersendung mit besonderer Musik. Extra Musik aus Brasilien. Und wir entschuldigen uns, dass Ortrung gut konnte nicht kommen, weil sie ist krank. Aber nächste Woche sie ist da. Ich werde im Krankenhaus bleiben, nächste Woche zu machen meine Chemotherapie. Aber ich glaube, das geht alles gut. Und ich wünsche euch viel Spaß noch mit die anderen, die nächste Sendung von TD 690. Okay. Ihr könnt uns immer hören unter www.mamaterra.de. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo, todo mundo quer suar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite, tudo pode mudar. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado.